no curso de francês para pesquisadores estrangeiros, na Cité U, Cité Universitaire. Ah, foi muito legal. Tinha estrangeiros de todos os tipos, de todos os países. Não, aí... Opa, vai se faire écraser. É, on a compris, hein. C'est la vie, la Paris, c'est comme une ville assez dangereuse. Todo mundo durante o curso se apresentou e falou o seu nome e falou a sua área de pesquisa e o projeto, mais ou menos quando chegou na França. Ah, mas sem mais. Aí depois, no intervalo, você falou comigo, você perguntou, você é do Brasil de que cidade? Eu falei, não, eu não sou do Brasil. Falei, não, mas como assim? Falei, não, eu vim do Brasil, mas eu sou búlgara, eu não sou brasileira. Ah, você falou, não. Você tá de sacanagem. Eu falei, não, não, não tô de sacanagem, não. Você tava respondendo em português desde início, sim, não. Porque a gente captou imediatamente que a gente tá... Você e eu, a gente tá vindo do Brasil, né? Pelo sotaque. E que a gente ia ser amiga para sempre. Isso ficou claro duas noites mais tarde, quando a gente tomou uma garrafa de aqui na casa da... Lá onde dividia com a minha irmã. E a gente dormiu embaixo da mesa, né? Lá foi selada a nossa amizade eterna. E depois a gente saiu na aventura da geladeira perdida. Não, foram muitas aventuras. Não, isso foi a noite da manhã. Foi depois. Isso foi muito depois, porque... Você foi para Veneza, voltou da Veneza. Foram outras aventuras no meio. A gente foi ver umas peças no Burro de Nord, no teatro. Uma peça com Fanny Ardant, de Bertolt Brecht, que foi absolutamente total, demais. E isso foi no Dia da Música. Isso foi no... Você lembra que foi no Dia da Música? Eu lembro que a gente foi fazer xixi num jardim e apareceu uma geladeira. Eu só lembro disso. Não, Graziela, não. A gente foi fazer um piquenique no Pont des Arts. Naquela época, na Pont des Arts, poderia fazer piquenique. Agora não pode mais. E ao lado tinha um casal de russos que era extremamente chiquésimo. Que estava com uma garrafa de champanhe no gelo. Lembro. Lembro demais. Com uma velinha dentro de um negócio de vidro assim. Uma toalhinha. E a gente, bicho, pé rapado, sem grana, tomando vinho de 15ª qualidade, mas feliz da vida. Contente. Contente de estar lá. De compartilhar esse momento com a burguesia russa. Isso foi lindo, cara. Peraí, deixa eu ver essa nossa rua ali. Assim, ó, aquilo ali. Aí depois a gente foi embora do negócio. Aí a gente... Não, eu tava arrumando o meu quarto. Eu falei assim... Nossa, eu não aguento mais escrever na cama. Eu preciso de uma mesa. Eu vou procurar. Aí a gente começou a antecipar ao lado do Panteão uma mesa com quatro cadeiras desmontadas. Nós pegamos. Verdade. Nós pegamos a mesa com as cadeiras ali. Eu, você e Rafael. Sim, nós três. Aí você ainda falou, nossa, no próximo cuidado que você vai pedir ali, ó. Porque isso tá vindo muito rápido. Atenção, meu filho. Então a gente pegou uma mesa, pegamos as cadeiras, fomos carregando um negócio. Aí chegamos lá na casa da Emily in Paris, naquela pracinha que ela mora lá na série. Vou mijar aqui nesse arbusto aí, que dava um cantinho ali com um gramadinho. Aí quando fomos lá, uma geladeira. Pequenininha, mas tá boa, tá novinha. É. Tá um frigobar, assim. E parecia leve, né? Parecia, não. Por isso que a gente montou na mesa e foi carregando o tal da geladeira. E chegamos do Hospital Marie Curie, né? Também. A gente é muito fraco, cara. Tão despreparada é outra coisa, né? Pois é. A bebida pode ter influenciado, né, na nossa fraqueza, né? Na nossa força. Eu diria na nossa força. Na nossa vontade. Porque se a gente não tivesse trelelê, a gente ia carregar essa porra um quilômetro, mas de forma alguma. Nem ia pegar esse negócio feito maluco. Já estava carregando uma mesa com quatro pés. Ainda colocou uma geladeira em cima. Mas aí, né, assim, a gente teve um acesso de generosidade e a gente deixou. Desovou ela no hospital Marie Curie. E sua mãe queria buscar, né? Algumas horas mais tarde, hora que não tava nem tão louca como eu estava. Pô, negócio. Obrigada, gente. Não, a melhor parte é no dia seguinte. Quando a gente se encontra no curso de francês e você tá completamente quebrada. Você fala assim, Grazi, o que que você tem? Ah, bicho, tô com mal de geladeira. Quando eu terminei de chegar, tinha outra geladeira perto da CTI me esperando. Qual é o seu ponto agora? Agora meu ponto eu não sei. Pode ser, deixa eu ver. Ah, eu vou pra sua casa e... Na CTI? Onde que você vai? É, não, porque eu tô na CTI. Ah, vamos pegar aí, depois eu vejo. Tá.